A festa vai começar. A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista. Já que você tá com medo, então chupa, então chupa.